A balança que pesa o ódio é a mesma que equilibra a pistola automática, a danada feita de fibra. O bandidão morto não há quem não compadeça ao vê-lo com um armário enfiado na cabeça. A engrenagem que dispara o tiro de escopeta e o corpo todo furado a golpes de picareta. Traumatizei quando vi o boiado dos corpos decapitados e lançados na beira do corvo. As cápsulas de bala no chão ainda quente dessa raivada que chegou a esvaziar o pente. Saia da escuridão, da escuridão. Há um caminho certo, há uma solução. Saia da escuridão, da escuridão. Chega de tiros, tenta as mortas, manas no caixão. Saia da escuridão, da escuridão. Há um caminho certo, há uma solução. Saia da escuridão, da escuridão. Chega de tiros, tenta as mortas, manas no caixão. Já é quase 11 horas, não consigo dormir. O frio está demais, venta muito por aqui. Fico pensando na molecada dormindo lá fora. Se Deus não tiver pena, então que faça agora? As ruas muito violentas na escuridão. É pela noite que circula a prostituição. Menores alvos perfeitos da crueldade. O que se vê por aqui, tráfico, pilantragem. Alguns circulam na noite procurando diversão. Em alguns becos encontra sua destruição. E com a sua outra gás em casa com medo da morte. Será que vai chegar vivo? Será que ele tem sorte? É pela noite aqui que tudo acontece. Copo jogado nas ruas, famílias entristecem. Mas se estivesse em casa, estava livrado do mal. A noite cobre e o dia só vê escuridão. Pois é nela que os mortos se ressuscitam. A noite tem cara de mal e um cheiro de morte. Cuidado, pode ser você o próximo a levar o bote. Pois é na noite aqui que vai acontecer. Muitos refúgios são assim, você pode crer. Se outros usam a escuridão pra fazer maldade, pois é nela que farão a sua viagem. Se todo dia tem noite, sempre vai ser assim. Cuidado com a sua vida, pode ser o fim. Não importa a idade pro mal acontecer, ela está aí no mundo pra matar sem temer. A noite quer te proteger, mas você não pode ver. Quem sabe no amanhã pode ser você. Não escolhe suas vítimas, pode ser homem ou mulher. Ninguém sabe na noite o que ela quer. É, ninguém sabe na noite, irmão, o que ela quer. Pode botar fé. Saia da escuridão, da escuridão. Há um caminho certo, há uma solução. Saia da escuridão, da escuridão. Chega de tiros, prenda as mortas, manas no caixão. Saia da escuridão, da escuridão. Há um caminho certo, há uma solução. Saia da escuridão, da escuridão. Chega de tiros, prenda as mortas, manas no caixão. Pela noite procurando aliados, pode ser menor de rua ou um cara drogado. Escolhe o jeito mais fácil de nos destruir, pois olha a escuridão, logo está aí. E o dia chega e a noite está por vir. Tranque logo seu barraca, a noite é assim. E pros que ficam nas ruas, que Deus os protejam, pois a qualquer momento pode acertar sua cabeça. Sejam bem-vindos agora os que aqui estão. Menores vivem na noite, prostituta e ladrão. Se é na noite que o mal mostra o seu lado, de violência, drogas, mortes, vários filhos. A lua quer iluminar a escuridão em ruas de periferia sombrias que são, aonde muitos são mortos sem motivo, sem razão. Pois eu te digo, é a lei da escuridão. O mano saiu de casa e nunca mais voltou, devorado pela noite sem nenhuma dó. Alguns anos se passaram, nenhuma notícia, e a família com esperança de vê-lo um dia.